Saúllo Temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. As crianças, os adolescentes e principalmente os pais dos pequenos precisam ficar atentos às lesões que podem aparecer na boca dos jovens. As alterações podem ser os primeiros sintomas de algumas doenças. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre quais são essas doenças e como preveni-las. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que este programa fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre lesões bucais na infância e adolescência, vamos conversar com o professor da pós-graduação em odontologia da UFPE, Daniel Pérez, e também nosso parceiro aqui do Saúde é o Tema. Olá, Daniel, seja sempre muito bem-vindo. Olá, William, bom dia. Bom dia, professora Amanda, e a todos que nos ouvem pela Rádio Paulo Freire. Sempre um prazer participar aqui dessa conversa. Muito obrigado pela parceria de sempre. E nós também convidamos para a conversa a doutora em estomatopatologia pela FOP Unicamp e professora substituta da UFPE, Amanda Almeida Leite. Olá, Amanda, seja bem-vinda mais uma vez ao Saúde é o Tema. Olá, bom dia a todos. Bom dia, William. Obrigada pelo convite. Bom dia, professor Daniel. Estamos juntos. Nós que agradecemos por aceitar o nosso convite. Então, Daniel, para a gente começar aqui o nosso programa, quais são as doenças comuns na infância e adolescência que apresentam lesões bucais? E vamos falar hoje aqui no programa. Bom, as doenças mais comuns que afetam essa faixa etária são aquelas de origem viral. São doenças que têm manifestações em comum. Em geral, elas começam com sintomas que são sistêmicos, né, que a gente fala, sintomas que precedem a apresentação das doenças, como febre, mal-estar, e quase quando tem sintomas, quando tem manifestação, né, em boca, vão apresentar as úlceras, né, as feridas bucais. Então, entre elas, a gente pode destacar as causadas pelos vírus herpes, né, os vírus herpes simples, o HSV1, que vai levar a uma condição chamada de gengivo-estomatite herpética, a sua infecção primária, ou quando há recorrência dessa infecção, a manifestação secundária, né, da infecção por herpes, que é muito frequente. Temos também a mononucleose, que também é causada por um vírus da família herpes, o vírus herpes 4, que é chamado de vírus Epstein-Barr. Outros vírus, né, de outras famílias, como os enterovírus, uma gama grande, né, que pode causar uma doença comum nessa faixa etária, principalmente em crianças pequenas, que é a doença da mão, das mãos, pés e boca, que também tem manifestações semelhantes quando se manifesta na cavidade bucal. Também há lesões traumáticas, né, que é própria da faixa etária, que é uma faixa etária onde as crianças e adolescentes estão sempre muito ativos, que sofrem quedas, né, que tomam boladas durante as brincadeiras. Então isso pode gerar traumas na região da boca que vão resultar na formação de algumas lesões traumáticas que são típicas dessa faixa etária, e também outras condições, né, mais graves, como doenças neoplásicas, que também podem se apresentar com manifestação em boca, e algumas delas acontecem com mais frequência também durante a infância e adolescência. Amanda, as crianças normalmente frequentam muitos ambientes com os pais, mas também costumam frequentar muito a escola. Estar ali junto com os coleguinhas pode ser um lugar propício ao espalhamento dessas doenças? Sem dúvidas, William. Eu acho que pela própria rotina da criança, ela convive não só com adultos, mas também com muitas outras crianças no ambiente escolar, no ambiente de creches também. Então, isso acaba sendo um meio de transmissão para essas doenças, principalmente as virais, obviamente, onde o meio de transmissão é muito por contato, seja contato físico, seja contato por secreção, às vezes compartilhando utensílios de alimentos, como colheres, garfos, copos. Então, isso é um meio de transmissão muito comum, tanto para os adultos, mas também para a faixa etária infantil, pela convivência que ela tem com outros adultos, que às vezes acaba que o mesmo prato, o mesmo talher, o mesmo copo que o adulto se serve também para a criança. Então isso é um meio comum de transmissão, mas também com outras crianças, pelo fato de brincar, beijar, abraçar. Então, com certeza, sim, Daniel, começando a falar dessas lesões, vamos começar pela herpes. O que é a herpes e de que maneira se contrai e como é que ela vai começar a manifestar essas lesões na boca? Bom, então as infecções herpéticas, principalmente pelo vírus mais comum da herpes, que é o herpes vírus 1, ele vai ser transmitido pelo contato com a saliva contaminada de algum indivíduo, né? É importante que a gente, né, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho rapidamente como é a patogênese, de como ela acontece, porque na grande parte dos casos, o indivíduo que está transmitindo a doença, ele não apresenta nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de sinal da doença. Então, a doença é muito comum, ela tem uma infecção que a gente fala subclínica. Tem vírus na saliva, que está ali, tem partículas virais na saliva, o indivíduo não tem nenhum tipo de manifestação na boca, né, ou perilabial, e está transmitindo. Então, pelo contato com beijo, né, com gotículas de saliva, uma condição altamente infectante. Então, quando esse vírus ele infecta o hospedeiro, assim, quando a criança ela tem um contato com a saliva contaminada e ela é infectada, existem duas situações possíveis. Primeiro, essa infecção ela causar uma manifestação clínica, ou seja, a criança vai desenvolver uma série de alterações que a gente vai comentar daqui a pouco, ou, que é o mais comum, é a criança ser infectada e esse vírus ele vai ficar alojado dentro de um gânglio nervoso da região onde ele foi infectado. Por exemplo, na região da boca, que é o mais comum, o vírus ele vai seguir o trajeto nervoso e se alojar em algum gânglio neural, né, normalmente do nervo facial. Então ele fica ali quiescente, como a gente fala, quieto, sem causar nenhum tipo de manifestação clínica. Essa é a maior probabilidade, né, dele, a criança ser infectada, não manifestar nenhum tipo de sinal clínico, né, de sintomas, e ela viver normalmente. Agora, a primeira situação, quando a criança é infectada e ela apresenta a manifestação clínica, inicialmente ela vai apresentar os sinais de alguma infecção viral. Mal-estar, febre, pode apresentar ínguas no pescoço, né? E aí depois que a gente fala isso, são os sinais prodrômicos, ou seja, são os sinais que precedem a apresentação clínica da doença. Depois de 2 a 3 dias, ela começa a apresentar feridas na boca, né? E feridas na boca que podem acometer qualquer região da boca, mas principalmente gengiva e o céu da boca. Então, esses pode ter manifestação no lábio, essas feridas, né, no lábio, como se fossem aftas, múltiplas aftas, né, como se fossem múltiplas aftas na bochecha, nos lábios, mas para caracterizar a infecção por herpes, a maioria absoluta dos casos também vai apresentar essas úlceras ou essas feridas na gengiva e no palato, que é o quadro que a gente chama de gengivo-estomatite herpética, ou seja, há um acometimento tanto da gengiva quanto de todo o restante da mucosa bucal, dessas úlceras causadas pela infecção do vírus herpes, né? Então, essa é a manifestação clínica quando a criança ela segue a primeira via que eu comentei, né? Tem a infecção e tem a manifestação clínica. Como se comporta? Essa doença, essa é uma condição autolimitante. No início vai causar um transtorno grande para a criança, para a família toda, né? Porque ela vai ficar irritada, ela vai ficar mais prostrada, ela não vai se alimentar normalmente por conta da dor que ela sente pelas feridas na boca, mas isso vai passando, né, ao longo dos dias e dentro de 5 a 7 dias a criança começa a ter a regressão dessas lesões da boca, um quadro de melhora vai se instalando até que essas lesões se resolvem por completo e a criança segue a vida normalmente. E nesse período de tempo... Oi. Mas no caso, quando a criança está apresentando essas manifestações na boca, é fácil identificar somente pelo que vai aparecer na boca ou também tem que ficar atento a outros sintomas que ela pode ter? Bom, no geral, William, numa criança que esteja com seu sistema imune funcionando normalmente, né? O sistema, uma criança imunocompetente, essa é o curso natural da doença, né? Para a maioria dos casos. Principalmente da família do vírus herpes, né? Algumas complicações elas podem acontecer, mas são bastante raras, né, de ter algum comprometimento neural, né, e eventualmente a criança de forma indireta passar por uma fase de desidratação, né. Então alguns sinais são importantes para que ela mantenha o seu estado de saúde. A gente fala um tratamento de suporte, né, que é dado por analgésicos, antitérmicos e uma hidratação contínua para que a criança não entre no quadro de desidratação e possa complicar o caso, né? Mas o tratamento que deve ser estabelecido é um tratamento de suporte, porque não há nenhuma terapia que vá num indivíduo imunocompetente, não há uma terapia antiviral que será comprovadamente efetiva no combate a essa infecção. Então, analgésicos, antitérmicos, hidratação, para que a criança possa ter uma recuperação o mais rápido possível. Amanda, em relação às manifestações bucais da herpes, tem algum ponto que você gostaria também de acrescentar que acha importante destacar? Acho que o professor Daniel comentou muito bem. Acho que inicialmente é muito importante prestar atenção nos sintomas que precedem o aparecimento das lesões em cavidade oral. Então, geralmente os pais, quando levam a criança a um cirurgião dentista ou a um médico, eles vão relatar esses sintomas como febre, irritabilidade, dificuldade para se alimentar ou até perca de peso recente. Então, esses sintomas que vão durar aí 2, 4, 5 dias, que vão anteceder o aparecimento das lesões orais, e quando essas lesões aparecerem, geralmente aparecem inicialmente como um vermelhidão das mucosas aderidas, que seria a gengiva e o palato duro. Então, essas mucosas vão ficar mais avermelhadas e mais edemaciadas, ou seja, vai ocorrer um aumento de volume nessa região. Até o momento que vão aparecer as pequenas vesículas, que vão durar poucos dias também, 1, 2 dias, até o ponto que vão estourar, se transformar nas ulcerações. Então, vão ser pequenas ulcerações, principalmente em gengiva e palato duro, que vão ser bastante sintomáticas. Então, isso é um ponto também que é muito comentado pelos pais das crianças. O diagnóstico é clínico, obviamente, associando a sintomatologia da criança e a presença dessas ulcerações, que geralmente estão presentes no momento do diagnóstico. E como o professor comentou, o tratamento é mais sintomático. Então, espera-se que esse quadro clínico regrida em um período de até 15 dias. Então, é um período curto que vai durar o quadro e ele tende a regredir nesse espaço de tempo. Amanda, no caso, depois desses 15 dias aí da herpes, a pessoa fazendo o tratamento, ela vai ainda pode ter alguma prejudicação para os dentes, a língua ou alguma ferida na boca pode ficar? Não, quando as lesões regridem, elas não deixam feridas, não deixam cicatrizes, então não vai deixar nenhum tipo de prejuízo em relação aos dentes ou em relação à mucosa. O que pode acontecer, como o professor comentou, é esse vírus, que é o HS, o vírus da herpes simples do tipo 1, se alojar num gânglio trigeminal, em algum ponto da vida adulta desse indivíduo, esse vírus ser reativado e voltar a causar doença novamente. Seria a manifestação clínica da herpes do adulto, que geralmente aparece em mucosas ceratinizadas, como a mucosa de transição entre o lábio e a pele. Então, na realidade, pode ocorrer uma reativação e a lesão voltar a aparecer novamente no indivíduo adulto, mas não vai deixar nenhuma consequência para a criança, geralmente não deixa. No caso de um adulto, é aquela mesma doença que a gente vai chamar de sapinho? Não, não é o sapinho. O sapinho geralmente é outro tipo de infecção, geralmente causada por um fungo, que a gente chama de Candida albicans, que causa o sapinho. Então é outro tipo de doença. A herpes do adulto é uma lesão clinicamente parecida, mas ela tende a ser mais localizada e como uma lesão única e geralmente na porção do lábio visível, na transição entre a mucosa e a pele. Sintomas prodrômicos, sintomas que precedem também muito específicos, como, por exemplo, geralmente os pacientes relatam exposição ao sol, ou então período de estresse, algum momento de imunossupressão, que provoca essa reativação viral, que vai causar a aparência da lesão novamente, geralmente no lábio. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre lesões bucais na infância e adolescência. Recebemos o professor da pós-graduação em odontologia da UFPE, Daniel Pérez, e também a doutora em estomatopatologia pela FOP Unicamp e professora substituta da UFPE, Amanda Almeida Leite. Então, dando continuidade a essas lesões bucais que podem aparecer, uma outra que também é conhecida é a mononucleose, chamada de doença do beijo. Amanda, no caso, o que é essa doença do beijo? De que maneira se pega? Se pega beijando realmente mesmo? E como é que ela vai começar a se manifestar? Bom, a mononucleose infecciosa também é uma doença viral, uma doença infecciosa, só que nesse caso causada por um outro tipo de vírus, que a gente chama de Epstein-Barr vírus ou EBV. Também é uma doença infecciosa causada por contato, então principalmente por secreção da saliva, então troca de secreções. Então, quando a gente fala doença do beijo, é porque talvez o beijo seja o momento onde mais se troca saliva. É comum na primeira infância, em pacientes mais jovens, também por essa maior facilidade de troca de secreções ou até mesmo de contato das crianças com adultos ou com objetos que possam ser compartilhados. Ela é causada por esse vírus, ela recebe esse nome por uma alteração sanguínea, a mononucleose acaba que aumenta muito o número de leucócitos, então por isso que ela recebe esse nome de mononucleose, e ela se manifesta clinicamente, principalmente através de amidalite. Então, ocorre um aumento da região das amígdalas, também vai estar associado a alguns outros sintomas como febre, prostração, que vai durar alguns dias, e tende a regredir também, esse período de infecção tende a durar aí até 15 dias, mais ou menos, que é o período de incubação e replicação viral. Professor Daniel Pérez, mas e no caso dessas lesões? A professora Amanda, ela falou do pescoço, mas e na boca? Como é que ela vai aparecer? Na mononucleose, ela vai se apresentar como lesões, manchas avermelhadas ou placas brancas, né? Que tudo indica que seja até uma descamação do epitélio ali da boca, né, da mucosa da boca, dando essas áreas mais esbranquiçadas, como acontece lá nas amígdalas. E o que mais vai incomodar a criança, né, e o adolescente não é, obviamente, essa apresentação, mas sim a dor em boca e principalmente na garganta, né? Então, é importante que a professora Amanda comentou muito bem das manifestações e só destacar que essas manifestações, elas podem ter intensidades diferentes de acordo com o paciente. Então, na amígdala, essa dor que todos os pacientes vão sentir, né, pelo menos o curso clínico, a maioria dos casos vai ter esse aumento na região das amígdalas, com dor. Algum paciente pode ter um aumento tão grande que vai impedir ele de se alimentar normalmente, né, inclusive com relação à questão física, né, da passagem do bolo alimentar. Então, a intensidade vai variar, como acontece em qualquer doença, mas na boca o principal sintoma vai ser a dor, né, nos pacientes com mononucleose. Eu queria só destacar só um outro ponto, voltando à infecção pelo herpes simples, né, só reforçar que uma vez a pessoa infectada, ela vai ter o vírus para toda a vida. Então, a criança ou adolescente, ou mesmo qualquer pessoa que tenha infecção pelo vírus herpes pela primeira vez, esse vírus ele vai ficar lá parado, quieto, né, num tecido neural, num gânglio neural, e se tiver algum fator que favoreça a sua reativação, como a Amanda comentou, ele vai vir e causar as lesões na região onde ele foi infectado. No caso da boca, causar aquelas vesículas, né, na região perilabial, e depois essas vesículas elas se rompem formando feridas. Quem tem essas infecções recorrentes já sabe, inclusive, quando vai acontecer, como a Amanda comentou muito bem, né? Então, a pessoa ela pode ter muito bem o vírus e nunca ter tido nenhuma manifestação, seja manifestação primária, como a gengiva estomatite herpética, ou a manifestação secundária, que seria a reativação do vírus. No Brasil, né, os dados eles não são tão precisos, né, mas no mundo, de uma maneira geral, em países em desenvolvimento, aos 15 anos de idade, 95% da população ou mais já foi infectada pelo vírus herpes simples 1. Então, nem todos, né, pelo menos a maioria absoluta da população já foi infectada, mas nem todos manifestaram a doença ao longo da vida. Amanda, no caso da mononucleose, depois que a pessoa faz o tratamento, ela ainda pode permanecer dentro do corpo da pessoa que nem a herpes ou voltar a se manifestar depois de um tempo? Ou até mesmo deixar alguma sequela na boca? Não, não tende a deixar sequelas, semelhantemente, mas sim, uma vez infectada, a pessoa fica com o vírus para sempre também. Mas também não tende a apresentar novamente, não é um quadro que vai se repetir sempre, mas a pessoa fica com o vírus guardado para sempre, semelhante ao vírus da herpes simples. Professor Daniel Pérez, uma outra lesão que a pessoa pode apresentar é a partir da doença de mão-pé-boca. O que é essa doença e de que maneira a pessoa pega? E como é que ela também começa a se manifestar na pessoa? Então, a transmissão ela é feita como acontece nos vírus herpes. Né? Talvez o vírus Epstein-Barr, que causa mononucleose, ele precisa de uma quantidade maior de carga viral para causar a infecção, tanto é que é chamada de doença do beijo, né? Talvez a troca de fluidos ali seja muito maior no beijo. Em crianças pequenas, não vai ser dessa forma, mas ela vai colocar na boca algum objeto, né, ou qualquer tipo de instrumento que esteja contaminado com a saliva de uma outra pessoa, né? Então, essa é a forma de transmissão. E na doença das mãos, pés e boca, usualmente, principalmente em escolas, né, em escolas do ensino fundamental, do ensino infantil, quando acontece um caso, várias crianças, elas são contaminadas, que tem uma taxa de transmissão extremamente alta. E é o contato, né, com gotículas de saliva contaminada, ou mesmo um contato um pouco mais íntimo, e que em crianças pequenas isso é extremamente comum. Então, a criança, como o próprio nome diz, né, a criança ela vai usualmente, né, o mais comum, apresentar úlceras, feridinhas na boca, né, na região do lábio, perilabial e também dentro da mucosa da boca, na região das mãos e dos pés. Né, na região das mãos e dos pés pode se apresentar como pápulas, né, como ligeiras elevações que podem se apresentar também doloridas, e elas podem também ocupar, manifestar inclusive na região um pouquinho mais próxima aos tornozelos, chegando até as pernas e também nas regiões de genitais. Né? Acompanhado disso, além da dor que a criança vai sentir, todos os outros sintomas que acontecem nas infecções virais de uma maneira geral. Febre, mal-estar, irritabilidade, né? E podendo inclusive causar aumento dos gânglios linfáticos, que são chamadas as famosas ínguas, né? No pescoço, eventualmente até e outras cadeias ganglionares, como virilhas ou até axilas. Né? Então, é uma típica lesão viral, que felizmente também ela é autolimitada, ela tem um tempo de curso, né, enquanto o vírus está replicando, e depois de uma semana, cerca de uma semana, a criança começa a ter a sua recuperação até ela não ter mais nenhum tipo de sintoma, nem mesmo sinais da doença. Eu não sei nem se vale a pena, só um comentário, né, do vírus Epstein-Barr. Realmente, em relação à mononucleose, não deixa nenhum tipo de sequela. Né? Por outro lado, né? Como um vírus que a gente não tem, a gente não o elimina uma vez que está infectado, em alguma fase da vida em que a gente, em que o indivíduo ele possa apresentar algum grau de imunossupressão, esse vírus ele pode causar outras doenças mais graves, né, como alguns tipos de cânceres. Então, mas não é de uma maneira geral na população imunocompetente, né, o que tem o seu sistema imune funcionando normalmente. Então, em geral, pacientes que têm algum tipo de imunossupressão causada por HIV, por exemplo, ou por algum tipo de medicamento, no caso dos pacientes que fazem uso de transplantes, ou, desculpa, que são transplantados de órgãos sólidos, né, órgãos sólidos, que têm que fazer algum tipo de tratamento com imunossupressor, eles ficam mais susceptíveis, se têm o Epstein-Barr no corpo, de desenvolver principalmente alguns tipos de linfomas. Mas não é uma preocupação. Inclusive, nessa questão de alguns tipos de câncer e alguns tipos de linfomas também, a leucemia ela pode se apresentar na boca, não é, Amanda? Sim, William. A leucemia pode ter manifestações orais. Pode. Como é que vão ser essas manifestações e como é que a gente pode até diferenciar de outras doenças infecciosas, como a gente já citou aqui? Perfeito. Bom, a leucemia é uma doença do sangue, né? Um câncer do sangue, e ela pode sim apresentar manifestações orais. Então, geralmente, quando a leucemia apresenta manifestações orais, a gente vai observar principalmente o acometimento das mucosas aderidas, então, especialmente gengivas e palato, mas qualquer tipo de mucosa pode ser acometida. E a gente vai observar principalmente lesões avermelhadas, que estão associadas com a desregulação da taxa das células sanguíneas, sejam hemácias ou glóbulos brancos. Então, a gente vai observar principalmente lesões avermelhadas, sejam pontuais, que a gente chama de petéquias, como se fossem pintas avermelhadas, ou sejam lesões mais difusas mesmo, até acometendo toda a gengiva do indivíduo. As lesões não são sintomáticas, ou seja, não tendem a causar muita dor, como as lesões ulceradas causadas por vírus causam, e elas não regridem, não tem um tempo de regressão espontânea como as lesões infecciosas virais. Então, são lesões que podem sangrar facilmente, sangrar de forma espontânea, inclusive, e lesões que persistem por muito tempo e que não têm uma causa específica, como, por exemplo, um traumatismo, uma queimadura, algo que a gente consiga identificar como fator causal. Devem levantar algum tipo de suspeita com relação à etiologia. Professor Daniel Pérez, em meio a tantas doenças que os jovens, adolescentes e crianças ficam expostas durante a vida, no caso de uma leucemia, pode ser mais fácil de se identificar pelas lesões na boca? Olha, William, em tese, seria, pelo menos a suspeita, teria alta suspeita para se fazer o diagnóstico. Mas é preciso que a pessoa que, o profissional que atenda inicialmente, né, essa criança ou adolescente, suspeite dessa condição, né? Então, a professora Amanda comentou muito bem sobre os sinais, né, que estão associados à manifestação bucal, das leucemias. Então, o um aumento de gengiva, porque, na verdade, essas manifestações são consequência direta da presença, pode ser consequência direta da presença dessas células na boca, ou um efeito indireto da leucemia por conta dos efeitos deletérios, dos efeitos destrutivos que ela tem na medula óssea, né? Então, como ela chamou atenção muito bem das petequias, aqueles pontinhos avermelhados que podem se juntar formando manchas avermelhadas maiores, os aumentos de volume na gengiva, que podem ser consequência direta da infiltração das células neoplásicas, né, das células da leucemia na, no, no, na gengiva, algumas úlceras, né, algumas feridas inespecíficas que são dolorosas, um pouco mais profundas, que não tem muita causa, não tem uma causa aparente detectada. Então, todo o contexto em que se apresenta, se pode se apresentar essas manifestações na boca, podem ser sinais importantes para se orientar uma investigação para diagnóstico dessa condição que é grave, né? Então, se tem a suspeita, né, a primeira coisa a se fazer é já solicitar um hemograma, né, dessa criança, desse adolescente, e qualquer anormalidade, se for no caso um cirurgião dentista que tenha atendido, já encaminhar imediatamente para um médico pediatra. É, eu acho até que também um comentário interessante é que as lesões bucais nunca vão aparecer sozinhas ou isoladas de um contexto sistêmico. Então, vão ser lesões avermelhadas, como a gente comentou, em gengiva, lesões que sangram, petequias, mas elas vão estar dentro de um contexto de saúde geral, onde a criança muito provavelmente vai apresentar sintomas como prostração, perca de peso. Então, isso com certeza também é um alerta importante de correlação, né, para a gente não interpretar como coisas isoladas. Entendeu? E falando em investigação, normalmente, quando a criança é pequena, são os próprios pais que escovam o dente dos filhos e tudo mais, mas à medida que vai crescendo, a criança começa a ter essa autonomia e também na adolescência. Mas também como começar a investigar esses problemas dessas lesões que podem aparecer na boca, principalmente quando elas são semelhantes a uma afta ou a pessoa sequer desconfia que pode ser alguma infecção desse tipo, mesmo apresentando sintomas de maneira mais leve? Bom, William, todas essas lesões que nós comentamos, desde as mais simples, mas de qualquer maneira causam muito desconforto, né, como as infecções virais, até condições mais graves, como as leucemias. Como a Amanda comentou muito bem agora no final, são todas dentro de um contexto geral. Então, nós vamos avaliar especificamente aquela condição, aquela alteração em boca, mas grande parte dessas doenças, elas vão manifestar também sintomas e sinais sistêmicos e que a gente tem que avaliar como um todo. Nós, como dentistas, agora falando para a nossa classe, né, temos que avaliar sempre o contexto geral, não ficar restrito ao que a boca pode nos transmitir muitas informações, mas desde que a gente avalie o indivíduo como um todo. Falando para a população em geral, né, acho que essa conversa é no sentido de orientar exatamente nas condições que a gente comentou de uma forma geral, as manifestações em boca, as condições sistêmicas, e não ser um alerta para procurar alguma alteração que se encaixe nessas doenças que nós comentamos. Porque tanto criança quanto adolescente, eles podem manifestar as aftas, que são ulcerações aftosas recorrentes, que são doenças extremamente comuns e são localizadas. A gente não sabe por que começa, qual é a sua patogênese, mas nós sabemos que ela tem um início, meio e um fim. Se é uma úlcera, né, se é uma ferida ou algumas feridas isoladas na boca, sem nenhum tipo de sintoma sistêmico, como febre, como prostração, como íngua no pescoço, né? Sem nenhum tipo de... ou infecções recorrentes, é uma condição local, vai ter que esperar o tempo passar para que aquela área, aquela ferida, ela se cicatrize e a criança e o adolescente leve a vida normalmente depois, né? Então, não há necessidade de uma busca ativa dos pais, né, de inspecionar a boca do seu filho ou da sua filha periodicamente para verificar se há alguma alteração em mucosa. Né, porque o corpo do indivíduo ele vai falar também, né, não só manifestar na boca, mas ele vai o corpo ele vai mostrar que algo está errado, e aí dentro do contexto geral, como muitas dessas infecções, a manifestação ela é primariamente ou principalmente em boca, né, a gente consegue estabelecer o diagnóstico definitivo ao avaliar a boca desse paciente, mas nunca deixando de lado o contexto geral. Então, é importante, aí você chamou atenção para uma questão super importante, William, que à medida que a criança vai crescendo e vai tendo mais autonomia, não só autonomia, mas mais coordenação suficiente para escovar os dentes, a tendência é que os pais eles deixem, né, as crianças independentes, né, para até, inclusive, escovar os dentes. Mas o que mais importante nesse aspecto é, aí sim, os pais devem fazer, é inspecionar periodicamente, eu diria, diariamente, se a escovação foi feita de uma forma adequada. Não pensando nas doenças que nós falamos agora, mas pensando especificamente ou exclusivamente na saúde dentária e gengival dessa criança e desse adolescente. Né? Então, o adolescente, principalmente, entra numa fase que muitas vezes vai ficar com preguiça de fazer a escovação, vai dar mais valor a outras questões estéticas, aparência, né, do que propriamente a saúde bucal, porque parece que, eu não sei, inconscientemente, ah, o dente está dentro da boca, ninguém vai observar e tem preguiça de escovar, e por vezes a escovação ela é incompleta, ou ela é inadequada, e que vai resultar em problemas como cárie, né, no dente, nos dentes, gengivite, que pode até progredir, inclusive, para uma doença periodontal. Então, a inspeção, né, dos pais seria especificamente com relação à higiene bucal. Então, isso é fundamental. E não especificamente se a gente procurar essas alterações, porque o corpo da criança e do adolescente ele vai dizer se algo está errado. Amanda, só para encerrar o contexto da leucemia também, em relação ao tratamento. A pessoa também pode precisar de uma quimioterapia, mas no caso, sendo diferente das outras lesões que a gente já falou aqui, que normalmente vão precisar de tratamentos com remédio, no caso da pessoa precisando de uma quimioterapia, ela pode ter alguma sequela na boca, por exemplo? Nós, como cirurgiões dentistas, inclusive, nós participamos de uma equipe multidisciplinar de cuidado a esses pacientes, né, que são os pacientes oncológicos. Então, todos os pacientes que passam por um tratamento oncológico, seja ele a quimioterapia, a radioterapia em região de cabeça e pescoço, eles podem apresentar repercussões bucais desses tratamentos. Então, essas repercussões bucais podem vir como ulcerações, como inflamações, que são os quadros que a gente chama de mucosite, como cáries, por diminuir o fluxo salivar na região da boca, então favorece o aparecimento de cáries. Por isso, esses pacientes sempre precisam estar sendo bem cuidados, manter a higiene bucal em dia, para que essas complicações sejam minimizadas. E a visita ao dentista, o acompanhamento odontológico durante esse processo de tratamento é fundamental. Então, todo paciente oncológico, ele precisa estar sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, e o cirurgião dentista faz parte dessa equipe. Então, ele precisa sempre estar visitando o cirurgião dentista no pré-tratamento oncológico, durante o tratamento oncológico e no pós-tratamento também, para diminuir, ou para, na realidade, para diminuir a gravidade dessas complicações quando elas aparecem. Daniel, mas no caso da pessoa que está fazendo tratamento para leucemia, apresentou essas lesões bucais e apresentou essas úlceras durante o tratamento, elas vão ficar como lesões pós-tratamento ou a pessoa vai conseguir ser curada disso também? Não, ela vai conseguir se curar, né? Esse é um ponto, acaba que você vê, né, que essas alterações, elas se permeiam, né? Então, com o tratamento por quimioterapia, né, num indivíduo com leucemia, o sistema imune vai diminuir a sua atividade por questões de número, né, porque o medicamento utilizado na quimioterapia vai acabar tendo um efeito importante na medula óssea que produz as nossas células de defesa. Então, nós vamos ter nossos glóbulos brancos diminuídos no sangue, consequentemente, o indivíduo vai ficar mais suscetível a infecções, inclusive essas que nós comentamos. Então, é muito comum, além dessas alterações, a Amanda comentou todas elas, né, da mucosite, né, de alterações que vão deixar mais suscetíveis o paciente a cáries, e essas infecções como herpes são muito frequentes em pacientes que estão sob quimioterapia, porque eles ficam mais suscetíveis a essas infecções, né? Mas o tratamento nesses casos específicos é diferente. Porque numa criança, ou no adolescente, ou qualquer pessoa que seja, que tem o seu sistema imune normal, o que nós vamos fazer é um tratamento de suporte, é um tratamento sintomático. Analgésico, antitérmico, no caso da gengivostomatite herpética, né, infecção primária que tem muita dor e tal, e hidratação. Né? Se for a infecção secundária, aquelas vesículas próximo do lábio, ali só alguma, talvez alguma pomada para diminuir a dor, mas não mais do que isso. Agora, num paciente que esteja com seu sistema imune deficiente por conta da quimioterapia, aí tem que ser prescrito antivirais, né? Porque senão essa infecção viral que ela pode, que ela eu diria, autolimitada e pouco problemática para uma pessoa que tem um sistema imune normal, para uma pessoa que tem um sistema imune diminuído, ela pode ser grave. Então, o paciente, vai ser prescrito o paciente antivirais, né, para diminuir o curso, combater a infecção, no caso dos vírus herpes, e diminuir o curso da doença para que o paciente ele possa ser curado dessa infecção, né, e levar a sua vida normalmente, ou preparar o paciente para o próximo ciclo de quimioterapia que ele vai ser submetido. Porque são vários ciclos, né, e a cada ciclo tem uma diminuição dos glóbulos brancos. E a cada ciclo, quando tem diminuição dos glóbulos brancos, o paciente fica mais suscetível a essas infecções. E aí a gente tem que ter aí o comprometimento de avaliar esses pacientes e tratá-los o quanto antes, para que eles estejam prontos para o próximo ciclo, né? E, obviamente, que devolvo também para ele o mais rápido possível a qualidade de vida que ele perde por conta dessas doenças ativas. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre lesões bucais na infância e adolescência. Contamos com a participação do professor da pós-graduação em odontologia da UFPE, Daniel Pérez, e também a participação da doutora em estomatopatologia pela FOP Unicamp e professora substituta da UFPE, Amanda Leite. Amanda, em relação a essas lesões, elas também podem acontecer de maneiras traumáticas. Quais são os tipos de traumas que podem acontecer com crianças e adolescentes que podem causar essas lesões? Bom, crianças e adolescentes geralmente praticam muitos esportes, então seja futebol, corrida, brincadeiras na escola, estão mais suscetíveis então a quedas, a contato físico, ou seja, empurrão, até mesmo às vezes discussão. E esse tipo de contato físico, esse tipo de trauma, que é mais comum em indivíduos mais jovens, pelo estilo de vida que eles têm, podem provocar alguns tipos de lesões na boca, que são lesões relativamente comuns para a faixa etária por causa do estilo de vida que eles têm. Então, crianças brincam muito, correm muito, acabam caindo, ou praticam muitos esportes com intenso contato físico, por isso elas estão mais propensas a desenvolver lesões decorrentes de trauma. Daniel, mas no caso dessas lesões por trauma que aparecem na boca, tem duas que são a mucocele e a ranula, que elas têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Mas você pode explicar para a gente o que seria essas duas doenças e também como é que elas podem acontecer? É nesse mesmo contexto aí, principalmente de algumas atividades que podem causar? Isso, William. Então, essas lesões traumáticas, bom, aí, como a professora Amanda comentou muito bem, é uma fase de muita atividade, né, mais suscetível a qualquer tipo de trauma na região da face. Então, esses traumas podem ser aqueles agudos, né, que se corta, se rala, né, e esses traumas podem simplesmente ser uma lesão na pele, na mucosa, ter a cicatrização ali e pronto, está resolvido. Só que na região do lábio, por dentro dos lábios, na verdade toda a mucosa da boca, existem glândulas salivares pequenas, chamadas de glândulas salivares menores. E aí ela tem a unidade que produz a saliva e uma unidade que leva essa saliva até a boca, que é chamado de ducto. É como se fosse um encanamento, que a glândula lá produz a saliva e esse encanamento, que é o ducto, leva a saliva até a boca. Num trauma como esse, a criança leva uma bolada, se envolve numa briga, cai, né, e bate a boca no chão. Esse ducto que leva a saliva até a boca, ele pode se romper. E qualquer, a gente fazer analogia com encanamento, se a gente tem uma ruptura no encanamento, o que vai acontecer? Essa água vaza. e ela não chega até a torneira da casa, ou ela não vai chegar com o volume que chegaria até a casa. E esse vazamento ele vai ficar em algum local, né? Na parede, vai começar a causar problemas ali na parede, umidificar e tudo mais. E o que vai acontecer com a saliva? Então, rompeu o ducto, com a glândula, né? Se rompeu esse ducto excretor, essa saliva não vai chegar até a boca e ela começa a ficar represada dentro da mucosa, por baixo da mucosa da boca, né? Que seria a pele que reveste a boca. E com isso, essa saliva nesse local, ela vai começar a se acumular, e pode formar uma bolinha, né? Um nódulo. E o local mais comum de formar esse nódulo de saliva é o lábio. Então, essa alteração, né, que acontece principalmente no lábio inferior, nós chamamos de mucocele. Mucocele porque essa saliva, ela tem uma secreção, esse tipo de saliva, ela é mais grossa, ela é mais mucosa, semelhante a um muco, e cele significa um espaço. Então, esse espaço ele fica preenchido por essa saliva e vai aumentando até formar esse nódulozinho, né, esse carocinho no lábio, que tem um curso clínico bem rápido, de um a dois meses, no máximo. Então, tem um tempo de evolução rápido. E os pais podem se preocupar, né, em relação a isso, o que pode ser. E a recomendação é que leve, né, o cirurgião dentista para que se faça o diagnóstico, o tratamento, que é a remoção dessa saliva com anestesia, né, se faz a remoção cirúrgica, que é um procedimento extremamente simples, dessa saliva que está acumulada ali na mucosa da boca, e junto com essa remoção da saliva, a glândula ou as glândulas que estão afetadas, ou que estão ali na região, elas também são removidas sem nenhum prejuízo para o paciente. A rânula, que é uma, eu diria que é uma prima irmã da mucocele, que de fato na verdade é irmã, né, que ela vai ocorrer da mesma forma, só que debaixo da língua, no assoalho da boca. E é chamado de rânula porque nesse local a mucosa é um pouco mais fina, mais mole, e o acúmulo de saliva pode ser bastante grande. E o aspecto que leva, quando ela alcança grandes dimensões, é semelhante a um ventre de uma rã. E rã, em latim, rânula. Por isso ficou esse termo clínico para as mucoceles que acontecem debaixo da língua, né, no assoalho de boca. Que ela vai se iniciar pelos mesmos motivos da mucocele, e o tratamento também é o mesmo, que é a remoção dessa saliva que está ali acumulada. São situações muito comuns, né, simples, mas que podem preocupar muito os pais no início por não saberem, né? Então, o importante é procurar um cirurgião dentista para que se faça o diagnóstico, né, a avaliação clínica, melhor dizendo, se faça a remoção da lesão e encaminhe para o laboratório para confirmação do diagnóstico. Depois disso, está tratado, né, a criança vai levar a sua vida normalmente sem nenhum tipo de problema. A gente está chegando no final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu vou começar com o professor de clínica, com o professor da pós-graduação em odontologia da UFPE, Daniel Pérez. Bom, William, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de participar dessa conversa que é sempre tão rica, né, tão importante, e dizer que eu estou à disposição, né, para a gente continuar essa parceria e estabelecer, né, esse vínculo com a população, essa comunidade, com a comunidade, e passar, né, esclarecer algumas informações, algumas situações que são extremamente comuns, né, e que muitas vezes podem causar um certo pânico inicial, né, por não saber do que se trata, mas na maioria das vezes, como a gente comentou aqui, sobretudo nessa população, em crianças e adolescentes, são doenças não só comuns, mas doenças que são de simples abordagem, né, que não vão causar nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de problema mais grave à criança ou adolescente. Simplesmente saber exatamente do que é e dar o suporte necessário à criança para que ela se recupere naturalmente, né, normalmente, esperando o curso clínico daquela doença. Então, a maioria das condições são condições simples, né, autolimitadas, mas que é importante ter o diagnóstico para que a orientação para o tratamento, para o suporte que a criança precisa, seja o mais preciso possível para que ela se recupere o mais rápido possível. Então, quero desejar aqui mais uma vez um bom dia a você, a professora Amanda e a todos que estão conosco pela transmissão aqui da Rádio Paulo Freire. Obrigado. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação hoje aqui no Saúde ao Tema e também pela parceria com o nosso programa. E agora eu passo a palavra para a doutora em estomatopatologia pela FAUP Unicamp e professora substituta da UFPE, Amanda Almeida Leite. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer o convite. É sempre muito bom estar ao lado do professor Daniel. Gostaria de agradecer ao William, a todo mundo que está escutando a gente através da rádio e chamar a atenção para a saúde bucal de uma forma geral. Eu acho que às vezes a gente acaba restringindo um pouco a saúde bucal à saúde dentária e não, né? A nossa boca é formada por diversas estruturas além dos nossos dentes, que também podem apresentar algum tipo de desordem, de doença. Então, na grande maioria das vezes, como o Daniel comentou, vão ser lesões que não são graves, que não vão trazer nenhum tipo de risco maior ao indivíduo, mas sempre chamar a atenção que quando uma lesão estiver presente, associada a algum tipo de sintoma desconfortável, e ela persista por mais tempo do que o usual, ou seja, por mais de 15 dias, é importante sempre procurar um profissional para ajuda, para diagnóstico, para saber como proceder melhor diante daquele caso. Então, nos pacientes infantis, né, que dependem dos pais para isso, chamar a atenção dos pais, para que sempre que esteja presente algum tipo de alteração que não se resolva dentro de um espaço de tempo, ou que esteja causando à criança muito incômodo, muita reclamação, que ele procure um profissional, e o melhor profissional para atendê-lo é o profissional especialista em diagnóstico, que é o estomatologista, o cirurgião dentista, que ele vai conseguir ajudá-lo da melhor forma a passar por aquele processo de forma mais simples e ajudar a criança durante esse processo. Então, mais uma vez, agradecer o convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Espero que venham outros. Muito obrigado, Amanda. Tomara que venham outros, sim, sempre com esses temas importantes para a nossa saúde bucal. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi minha, eu, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ézio Flávio, de jornalismo. Coordenação de transmissão e streaming, Isabela Cavalcante, também de jornalismo. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.